deixar que amanhã junto nos encontre. E que passe a ser vida, que hoje é só sonho. E que se acabem os segredos. E que se aumente os desejos. E assim enquanto eu te vejo. Sucesso atrás do outro. Moda sertaneja. Fui num baile Assunção, capital do Paraguai, onde vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro quartos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dança. Só tá com a gente, que galopeira. Nunca mais te esquecerei. E a minha felicidade, Paraguai, eu voltarei. A minha felicidade, Paraguai, eu voltarei. Uhul.